Salvador, bom dia, Altan 3517. Bom dia, senhor. Autorizado a linha de decolar piscando 0, Altan 3517, vento 060 graus com meia dúzia de nós. Autorizado a linha de decolar na 17, Altan 3517. Isso no 0, senhor. Afirmativo, no 0. Salvador, bom dia, bom no 607.0 da 1-0. Pronto para decolagem. Do TAN. Gente no 607, após o TAN, ali mantém pistão 0, senhor. Após o TAN, ali mantém na 1-0, bom no 607. Andrei 597, decolar 248, chama agora o controle Salvador, frequência 119.8, senhor, bom voo. 198, bom dia, obrigado. Número 07, autorizado a decolar, pistão 0, vento 060 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a decolar, pistão 0, bom no 607. Mundo 607, decolado ao 50. Chama agora o controle de Salvador, frequência 119.8, senhor. Bom voo. 19.8. Salvador, uma boa, 24201, ponto espera pronto. Azul 4201, autorizado a alinhar e decolar da pista 0, vento 050 graus com meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar, azul 4201. Azul 4201, decolado 53, chama agora o controle, frequência 1-9-8, com o voo, senhor. 19-8, grato, Azul 4201, bom dia. Bom dia. Polo 7 no 5, autorizado alinhar e decolar da pista no 0. Vento 040 graus com 05 nós. Fala, Golfo. O 17 no 5, por gentileza, cheque o equipamento de rádio. Está quase inteligível a sua transmissão. Gente, é, a linha decola da pista 10, autorizado. Como a gente recebe agora, Golfo no 7 no 5. Agora 5/5, senhor. Prato, 7 no 5. Torre Salvador, muito bom dia, passaria do 2223, final, baixado e travado visual. Bom dia, passaria do 2223, tráfego avistado, ajuste no 012, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento de 050 graus com 05 nós, 2223. Livre, pouso para 2223 da passarela. Voo 17, 15, decolado 58. Chama agora o controle Salvador na frequência 19.8. Chama bom voo. 19.8, grato, voo 17.5. Salvador, bom dia, bom 1897, ponto espera no 0. Gol 1897, bom dia, alinhar e manter, cabeceirão no 0. Ali mantendo no 0, gol no 897. Chegou totalmente intercortada a mensagem. Gente, só 01121 decimal 9 agora. 1219, obrigado, bom dia. Bom dia. Voo 1897, está livre de decolagem da pista 10, vento 040 graus com 05 nós. Livre de decolagem da 10, voo 1897. 3504, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Gol 1897, decola 03, controle agora em 119.8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Trip 5514, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 040 graus com meia dúzia de nós. Está iniciando 5514. No 4, decola 05, 119.8 agora, bom voo. 1198, grato. 5570, bom dia, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Avista 6570, autorizado a decolagem pista 1-0, vento 040 graus com 04 nós. Decola 1-1, controle agora em 1-19.8, tem um bom voo. 1-19.8, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, Santa 3153, pronto, vou estar na 1-0. Santa 3153, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 040 graus com 04 nós. Gente, decolagem 1-0, Santa 3153. Tango Bravo, que Luiz, que o ajuste 1-0 no 3, está presente, autorizado final da 1-7, reporta 2 milhas fora, o Bravo, que Luiz. São 3153, decola 1-6, controle agora em 1-19.8, bom voo. 1-19.8, controle, está 3153, graças. Tango Bravo, Kilo Whisky, seguinte, autorizado pouso pistão no 7, o vento variável com 03 nós. Salvador, muito bom dia, Rio 5973, Ponte Verde, 10. Rio 5973, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pistão no 0, vento 060 graus com 03 nós. É autorizado a alinhar e decolar no 10, 973. Índia November Alpha, livre acionamento, chama pronto para o táxi no Pátio 4. Índia November Alpha. Tango Bravo Kilo Whisky no solo de Salvador aos 22, autorizado backtrack, reporta livrando para o Pátio 4. Decolagem 23, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. Bom dia, o Bravo Kilo Whisky. 5970, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 100 graus com 03 nós. Alinha aqui, decola, pista 10, lateral 15 de novembro, Alfa, autorizado táxi, reporta para ingresso na pista 17. Sideral 9970, decola de 27, controle agora em 119.8, bom voo. 90, obrigado, até a próxima. Total 9910, bom dia, continua a aproximação, confirme já a baixada travada. Afirmativo. Gente, total 9910, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Pouso autorizado, total 9910. Delta 9910, Solos 31, libera a direita e chama 121-9. 219. November Alpha autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para a decolagem. November Alpha autorizado a decolagem pista 17, o vento 080 graus com 04 nós. Torre Salvador, bom dia. Passarido 2223, está próximo, a ponto de espera aqui está pronto. Passarido 2223, gente, alinha e mantém, cabeceira no zero. Alinha e mantém, 2223. Passarido 2223 está livre a decolagem da 10, vento variável com 3 nós. Livre decolagem para 2223 da Passarido. Papa Romeo Índio November Alpha decola aos 36, inicia a curva à esquerda, ingressa na contra o vento da 1-0, aguardando para o cruzamento do campo. Vai ingressar agora na contra o vento da 1-0, aguardando para o cruzamento, Índio Novemberão. Para informação, a TR está passarendo, iniciando a decolagem agora, pista 1-0, Índio November, Alfa. Está quente visual, Índio Novemberão. Passarei do 2223, decola os 37, controle agora 119.8, bom voo. Grato, obrigado, um bom trabalho aí a vocês e um bom final de semana, hein? Igualmente. Índio November Alfa autorizado, curva esquerda para o cruzamento do campo, reporta liberando o eixo da 10028, Índio November Alfa. Autorizado o cruzamento do campo, formará livrando o eixo, Índio November Alfa. O Índio November Alpha dá presente pro do corredor forte, chama o controle 119.8, bom voo. Dá presente pro do forte, controle no 119.8, muito grato, Índio November Alpha. Que Luiz, que livre acionar e chama pronto para o táxi. 3 Salvador, Oceané 6225, espero baixar e travar. Oceané 6225, bom dia, tráfego avistado. Tem livre pouso pistão no zero, vento 1 no 00 graus com 03 nós. Livre pouso pistão no zero, 6225. Autorizado o táxi, reporta para ingresso da 17, Bravo Kilo Whisky.